Inocente eu, que eu me virasse e de repente te mostrasse meu rosto verdadeiro e eriçado, atingido, erguestia até a porta ferido para sempre. Oh, eras todos os dias um cão que se podia abandonar. Podia se escolher, mas tu, confiante, abanavas o rabo. Às vezes, tocado pela tua cuidade, eu conseguia ver em ti a tua própria angústia. Não a angústia de ser cão, que era a tua única forma possível, mas a angústia de existir de um modo tão perfeito que se tornava uma alegria insuportável. Davas então um pulo e vinhas a ver meu rosto com amor inteiramente dado e certo perigo de ódio, como se fosse eu quem, pela amizade, te houvesse revelado. Agora estou bem certo de que não fui eu quem teve o cão. Foste tu que tiveste uma pessoa. Mas possuíste uma pessoa tão poderosa que podia escolher. E então te abandonou. Com alívio, abandonou-te. Com alívio, sim, pois exigias, com a incompreensão serena e simples de quem é um cão heróico, que eu fosse um homem. Abandonou-te com uma desculpa que todos em casa aprovaram. Por quê? Como poderia eu fazer uma viagem de mudança com bagagem e família e ainda mais um cão, com adaptação ao novo colégio e à nova cidade, ainda mais um cão? Que não cabe em parte alguma, disse Marta, prática. Quem incomodará os passageiros? Explicou minha sogra, sem saber que previamente me justificava. E as crianças choraram, e eu não olhava nem para elas, nem para ti, José. Mas só tu e eu sabemos que te abandonei, porque eras a possibilidade constante do crime que eu nunca tinha cometido. A possibilidade de eu pecar o que, no disfarçado de meus olhos, já era pecado. Então pequei logo, para ser logo culpado. E este crime substitui o crime maior que eu não teria coragem de cometer, pensou o homem, cada vez mais lúcido. Há tantas formas de ser culpado e de perder-se para sempre, e de se trair e de não se enfrentar. Eu escolhi a de ferir um cão, pensou o homem. Porque eu sabia que esse seria um crime menor e que ninguém vai para o inferno por abandonar um cão que confiou num homem. Porque eu sabia que esse crime não era punível. Sentado na chapada, sua cabeça matemática estava fria e inteligente. Só agora ele parecia compreender em toda sua gélida plenitude que fizera com o cão algo realmente impune e para sempre. Pois ainda não haviam inventado o castigo para os grandes crimes disfarçados e para as profundas traições. Um homem ainda conseguia ser mais esperto que o juízo final. Este crime ninguém lhe condenava, nem a Igreja. Todos são meus cúmplices, José. Eu teria que bater de porta em porta e mendigar que me acusassem e me punissem. Todos me bateriam à porta com uma cara de repente endurecida. Este crime ninguém me condena. Nem tu, José, me condenarias. Pois bastaria esta pessoa poderosa que sou escolher de te chamar e do teu abandono nas ruas, num pulo, me lamberias a face com alegria e perdão. Eu te daria outra face a beijar. O homem tirou os óculos, respirou, botou-os de novo. Olhou a cova coberta, onde ele enterrara um cão desconhecido em tributo ao cão abandonado, procurando, enfim, pagar a dívida que inquietantemente ninguém lhe cobrava. Procurando punir-se com um ato de bondade e ficar livre de seu crime, como alguém dá uma esmola para, enfim, poder comer o bolo por causa do qual o outro não comeu o pão. Mas como se José, o cão abandonado, exigisse dele muito mais que a mentira, como se exigisse que ele, no último arranco, fosse um homem e como homem, homem, assumisse o seu crime, ele olhava a cova onde enterrara a sua fraqueza e a sua condição. E agora, mais matemático ainda, procurava um meio de não se ter punido. Ele não devia ser consolado. procurava friamente um modo de destruir o falso enterro do cão desconhecido. Abaixou-se então e, solene, calmo, com movimentos simples, desenterrou o cão. O cão escuro apareceu, afinal, inteiro, infamiliar, com a terra nos cílios, os olhos abertos e cristalizados. E assim, o professor de matemática renovara o seu crime para sempre. O homem, então, olhou para os lados e para o céu, pedindo testemunha para o que fizera. E, como se não bastasse ainda, começou a descer as escarpas em direção ao seio de sua família. Havemos de convir que raramente se ouvirá um texto dessa densidade e desse impacto, não é verdade? Quantas vezes vocês ouviram ou leram um texto assim tão claro, límpido, poderoso, inesperado? A cada passo, não é? Como isso é bem construído, que coisa extraordinária esse conto é. Não sei se é o melhor conto de Clarice, porque evidentemente aqui há 12 contos e cada um é mais extraordinário do que o outro. A Imitação da Rosa é uma coisa fabulosa, o Amor é um conto belíssimo, o Búfalo, o Jantar, enfim, uma série quase infinda de contos aqui. Mas esse é um conto realmente de uma concreção, de uma coisa impressionante. Olha, e aqui você tem uma coisa curiosa. O que faz a unicidade desse conto são tantas coisas que é impossível você fazer, e aliás não é a nossa intenção fazer uma análise disso, mas apenas conexões. Nessa fase das nossas discussões, nós vamos estar fazendo mais conexões do que análises, não é? As análises, os elementos analíticos serão apenas para encaminhar essas conexões. O tema da culpa é permanente em toda a literatura, mas só a grande literatura trata ao nível em que precisa ser, não é? que realmente ele apareça com todo o seu impacto. Machado é mestre nisso, não é? O que ele faz é uma coisa extraordinária nisso. O clima da culpa, lembram-se vocês do Machado, do Brás Cubas, quando não casa com Dona Eugênia, porque ela era coxa de nascença, uma história da Flor da Moita, não é? Aquilo que ele carrega a vida inteira, a toalhada que ele dá na bruxa, na borboleta preta que entra pela janela, não é? Também queimando a ser preta, dizia ele, não é? E depois fica a vida inteira remoendo aquilo e vai encontrar a Eugênia num cortiço, já ao fim da vida, enfim. Esse tema da culpa é um tema fundamental em Machado, mas assim, analisado assim com essa complexidade, sutileza e precisão, não é? Clarice é outra a fazer. Bom, Graciliano Ramos, evidentemente, faz isso magnificamente, em Angústia, em Caetés, em como é que é o outro? O tal em que eu lembro, São Bernardo. A culpa moral, não é? Quer dizer, assim, são contos de moralista, que não é a mesma coisa de moralista, né? Atenção, um moralista é aquele que, para quem a questão moral, a questão do valor, do bem e do mal, é fundamental a tudo que se faz ali. Já um moralista não tinha que estar ali para fazer um sermão, é outra história. Agora, por outro lado, também curiosamente, nós sabemos que o Quincas Borba, é o tal filósofo louco, enlouquecido, faz a sua aparição no romance e deixa no romance o primeiro grande romance e deixa para o Rubião, né, personagem principal do segundo romance, deixa para o Rubião seu cão, a herança, toda a sua herança, contanto que ele cuide do cão até o final. E esse cão tem o mesmo nome dele, Quincas Borba, deu o nome de Quincas Borba ao cão. De maneira que os ingleses, na tradução inglesa do livro, do Helen Coddle, o livro chama-se Philosopher or Dog, com um interrogation mark, uma interrogação. Filósofo ou cachorro? Não sabia bem a quem o livro se referia, se era o cachorro ou se era o filósofo. Portanto, esse tema, mas aí está, o cachorro, o cão, Essa coisa do cão está sempre presente, todas as vezes já está presente no mais alto da nossa literatura, com Machado, né? A questão da culpa moral, etc, etc. E aí que Clarice vai ter um ponto de contato com ele. O outro ponto de contato é quando ela se cria definitivamente para a estrutura do caminhar, porque assim como aquele cachorro, de cujo ponto de vista é escrito o poema de Ana Cecília, está à procura de alguma coisa, inquieto, com uma certa ansiedade atrás de algo, e vai e acaba indo atrás do eco da sua própria coisa, Clarice aqui imita isto dentro da consciência do homem na subida da coisa. Você vê, dois aspectos em que converge toda a grande literatura tem seus pontos de convergência. É como um bordado, não é? Como um tecido. Um tecido é preciso que os fios se entrecruzem, não é? De maneira que você tenha, de fato, um tecido. E não há grande literatura em que isso não aconteça. Você só tem uma... Por isso que essa questão da novidade, da coisa totalmente nova, é uma tolice total, porque é preciso que os fios venham de lá, que outro venha de cá, para que aqui se dê onde eles se entrecruzam, é que se vai fazendo a tessitura, a textura de uma cultura, de uma literatura. Agora, será interessante vocês verem isso outra vez agora em relação ao poema do Ana Cecília. E nós vamos agora passar adiante para uma leitura de Machado, talvez... Ah, sim, porque no final, Quincas Borba, o cachorro, no final do romance Quincas Borba, o Rubião enlouquece. E é muito importante, nós vamos ler esse final do Quincas Borba aqui no futuro, em relação a certas coisas. E um dos detalhes é esse, o Quincas Borba, o cachorro, sobrevive ao dono, entende? E está por ali, evidentemente, bom, eu não vou estragar a coisa aqui agora. Agora, vocês vejam, isso tudo se dirá, bom, mas isso o que tem a ver com Machado, a não ser assim a coincidência do tema, do cachorro, né, e da culpa? Bem, já não seria pouco, evidente. O que eu quero dizer é que, sendo como eu tenho por certo, que são os dois maiores contistas do Brasil, Machado e Clarice, será preciso ler, naturalmente, os contos de Machado também. Mas, embora eu goste deles todos, e eles sejam todos maravilhosos e realmente muito impressionantes, há uma coisa certa. Eu acho que ninguém cristalizou, nem mesmo Machado, a arte do conto, ao ponto em que Clarice o fez. Infelizmente, ela não faz isso no romance. Ela se perde no romance. Clarice é uma romancista à procura de um personagem. Ela é excelente escritora quando ela pega a concisão do momento, de alguma coisa, um momento dramático, o estado dramático, aquele momento, aquelas páginas em que todo um drama se cristaliza e pode ser condensado. Nisso ela é imbatível. Aí, ela, nesse caso, corresponderia à nossa Catherine Mansfield, só que muito melhor. Ela é até muito melhor do que Catherine Mansfield. E os contos de Chekhov, talvez a única coisa que pudesse comparar com ele. E os de Kafka, claro. Mas, em todo caso, não importa aqui quais sejam as limitações da grande escritora Clarice Lispector, porque são sempre grandes limitações de grandes escritoras. Enfim, a coisa é sempre, não é nunca menos do que um desafio para o intelecto. Embora seja de lamentar que realmente ela não tenha escrito um grande romance, não creio que ela tenha feito, até porque tentei sempre buscar isso, gostava muito dela, continuo a gostar da escritora, mas é aqui que ela chega às alturas. E sustenho que isso seja impossível, tivesse sido impossível, sem o preparo do material que Machado colocou aqui em uso, não é? Sem a clareza, a limpeza de linguagem, ao mesmo tempo o adensamento do material que ele vai examinar, não teria sido possível o aparecimento de uma escritora desse porte com esta arte do conto, mesmo com toda a tradição de Hawthorne, de James, de Conrad, de Chekhov e de todos esses que eu citei, outros mais, Maupassant e companhia. Isso aqui é um caso único. Aliás, esse livro é um livro único. Eu não conheço nada nas outras literaturas. E é um livro de Clarice que está traduzido em todas as línguas e que todo mundo lê. É o único que eu consegui colocar no currículo na Inglaterra, no currículo da universidade. Uma vez que eu estou, não saio mais. Foram os romances de Machado, os quatro, e esses contos de Clarice. O Vidas Secas de Graciliano Ramos e uma seleção de Dona Cecília, Manuel, Drummond e João Cabral. Esses nunca mais saíram. Ficaram e aceitaram. Isto aí, o inglês, pelo menos, isso é o seu testemunho, reconhece como sendo alguma coisa que poderia ter sido feita por eles. Que é a maior elogia que eles podem fazer a alguém, né? E poderia mesmo, mas acontece que não foi. Fomos nós que fizemos e la nave va, né? E a coisa continua nesse nível. Bem, eu não quero encurtar excessivamente essa aula, mas ainda estou sob medicação, que me custa muito ter chegado aqui já para começar, de maneira que vim por fidelidade e também porque nós precisamos manter essa continuidade. Então, eu agora quero dar aqui dois exemplos mais, que vão me poupar, se não de comentar, pelo menos eu vou ler um conto breve de Machado, deste livro, que é um livro extraordinário, não? Mas que vocês verão mesmo que, por mais extraordinário que seja, ainda é a arte da sutileza quase, é como se Machado estivesse falando de coisa nenhuma. Ele faz aqui uma arte de como se a coisa fosse realmente um assuntozinho sem interesse nenhum, namorico, um negócio aqui que ele faz, e com isso ele vai fazendo um mergulho na alma humana estarrecedor, cada vez mais estarrecedor. Agora, nada mais estarrecedor, ainda nesse livro aqui, mais tarde ele irá mais fundo. Mas aqui ele fará uma autópsia ao vivo, em gente mesmo. Mas aqui existe um conto chamado o tal da agulha e da linha, que é um apólogo, chama-se, né? Ou seja, em que é uma discussão entre uma agulha e o novelo de linha. Quando Machado vai fazer... o tema dele é sempre a fatuidade humana, não é? Quer dizer, a vacuidade das emoções, a pretensão humana, o mundo absurdo, o mundo de conflitos banais do ser humano, que consegue dramatizar até mesmo o fútil, não é? Mas aqui ele sai do elemento humano e ele vai colocar uma linha, um novelo de linha, uma agulha, conversando. Sem deixar, por isso, de se referir ao tema essencial dele, a fatuidade dos homens e a vaidade das coisas. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, a senhora é agulha. A agulha não tem cabeça. Que não importa o meu ar. Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importa-se com sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. É certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque coso. Então, os vestidos enfeites de nossa ama, quem é que os cose, se não eu? Você, esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que os coso. Prendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, você vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador, não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai-se só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não ter de andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando, orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, a deusa da caça, que sempre... seguida pelos seus galgos. Convém aqui dizer a história, referir a história que você mais adiante vai encontrar, da Diana, sempre ela, a Diana caçadora, claro, tinha os galgos de caça, que iam sempre com ela, a deusa da caça. E um dia ela está tomando banho, está se banhar no rio, né? E Um outro caçador, esse é um caçador mortal, Acteon, surpreende aqueles barulhos, aquelas coisas, e vai ver. Abre assim a coisa e vê a deusa em plena nudez banhando. Bem, evidentemente mortal nenhum pode sobreviver a uma visão dessa. Então, Diana transforma os galgos dele, não os dela, mas os dele, em que se voltam contra ele, os faz selvagens, e eles os traçalham. Acteon é morto porque viu o bandido e morto pelos próprios galgos, não pelos de Diana, pelos seus. Uma metáfora do desejo selvagem que estraçalha e mata. Isso é um dos altos momentos da mitologia grega. Bem, ágeis como os galgos de Diana, além os dedos da costureira levando a agulha e a linha. Para dar a isto uma cor poética, diz Machado, compara os dedos da costureira aos galgos de Diana. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco, não repara que esta distinta costureira só se importa comigo, e eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinho a eles, furando abaixo e acima. A Linha não respondia nada, e andando, buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, plic, plic, plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que ao quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela baronesa e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchotando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido de elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada. Mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te de abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida enquanto ficas aí na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, não de matemática, contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. A observação a fazer, entre mil outras, seria que realmente essa capacidade incisiva e precisa de Machado tirar a alegoria, o elemento alegórico, altamente simbólico, de uma situação totalmente inverossímil, conversa entre uma agulha e uma linha, e fazer disso mais uma meditação sobre a vacuidade da dança do orbalho humano. O que nos liga, de um certo modo, a questão de baile, mas é que tudo se entreliga, não é? Com o grande poema de Dona Cecília, que nós lemos o enorme vestíbulo. Lembram-se? Pois, este mesmo, em que ela está, e dia daquilo, aí esse tema do baile voltará muito na obra do Ancine. Mas e também o fato de ser um professor de melancolia, que ele contou essa história, e é de supor que Clarice tenha buscado um professor de matemática, espantada, como todos ficamos, com a ideia de um professor de melancolia. Ora, que matéria é essa? Né? Quer dizer, alguém um esperto em melancolia, um verdadeiro especialista na melancolia humana, que não é outro senão o próprio Machado. Agora, essa questão do alfinete, onde me espetam fico e não abro caminho a ninguém, isso também é uma ótima observação sobre a atitude realmente fechada em si, da coisa mesquinha e menor. Né? Ainda ontem me deu como me apresentar um escritor português com quem convivi desde os anos de exílio dele, que conheceram alguns meus, em Londres, quando éramos ambos jovens, e que agora é catedrático do King's College, já foi ministro da Cultura de Portugal e outras coisas. E eu já o revi já duas vezes. Ou seja, é a terceira ou quarta vez que eu vejo o Brasil, porque agora está voltando. Então eu estava ali a pensar, tu és um alfinete de Eliot, que coisa mais horrorosa. Porque não é um bom escritor, não. Ele escreve até bastante bem. O que é de surpreender, porque não há pessoa mais mesquinha. É impossível imaginar uma pessoa mais alfinete, onde o espétalo fica. Só que ele vai se espetando nos lugares certos. Essa é realmente a epitomia do carreirista. Aqui é uma coisa impressionante. O burocrata da cultura. E era de se esperar que fosse um mau escritor. O equivalente português e ao Afonso Romano de Santana, mas não é não. Ele realmente consegue ser um burocrata e ao mesmo tempo ser um escritor mediano. Não digo medíocre, porque isso já seria depreciativo. Um outro escritor que o que escreve podia-se muito bem não ler. Mas também se ler não faz mal nenhum. Tá? Não ensina ninguém a escrever mal. E até com uma certa tendência ao assunto sério, etc., até como escritor. Mas como pessoa, é uma pessoa deplorável. Imagine que no meio da conversa, lá entre outras coisas, alguém chega se entusiasmado, um brasileiro, que era fã de Sofia Melo Braga, era assim, de longe, o maior poeta português desde Fernando Pessoa, uma coisa extraordinária. E tinha Sofia, que nessas alturas, não é minha tia, não, essa é brincadeira, mas era de minha madrinha de casamento. Então, Sofia, que agora fez 80 anos, e ganhou o prêmio Camões e tudo isso. Então chega esse rapaz muito encantado, para o aluno e diz assim, pois é, aí fala da Sofia, que ele conheceu, com quem ele conviveu, cuja obra ele conhece muito bem. Seguiu-se um silêncio estarrecedor de alfinete espetado. Foi assim. Ele não tinha nada a acrescentar, nem sequer que se tratava da grande Sofia. Eu olhei para ele assim, digo, acabo de apresentar-te. Agora, se tivesse ainda... Ainda bem que já te apresentei, porque daqui a um pouquinho dava-lhe uma alfinetada. Esse tipo de coisa. Veja, quer dizer, Machado pegou exatamente o tipo de... Hã? Já passamos da quinta-feira. É, quer ir por vocês, mas como eu cheguei também atrasado, não estou computorizando isso de tal modo. Mas então ficamos nisso e eu quero que vocês copiem, ou seja, que vocês escaneiem esse conto de Sofia, de Clarice, perdão. Hã? É. Ao mesmo tempo, por causa do outro, que eu já ia ser o último conto daqui, que chama-se O Jantar, não, o último é o Búfalo, que é o penúltimo, O Jantar. É o conto mais... antepenúltimo. É o conto mais mais curto do livro. Quero também que escaneiem esse, porque também tem sentido com o que falamos da outra vez. Então aqui ficam escaneados o Crime, Prevenção e Matemática e o Jantar, para vocês terem com vocês até um dia poderem ter um livro, claro, que seria o ideal. E voltamos agora na próxima... A nossa próxima é no dia... 26, né? É 26. Está muito bem. 26, então, como é, porque no dia 15, 16, 17, eu sou para a aula magna lá da universidade, e não coincide conosco. Ah, não, porque isso é no meio da semana. Como? Segunda, terça e quarta agora, 15, 16, 17. Não, é do mês que vem. Mas também é meio de semana. Não chega a atrapalhar nosso encontro, não. Então, muito bem, na próxima vez, nós vamos voltar mais ao verso e eu vou poder fazer ligações com o que nós estamos lendo por aqui. E vocês releram o Machado do que eu pedi, de Dom Casmurro, da... De Brás Cubas? Pois. Isso aí é da máxima importância. Se for possível ler algum desses contos dele, mas os contos eu vou escolher com mais cuidado, aqueles que nós vamos ler mais adiante, que têm relação direta com o que estamos fazendo. Bem, muito obrigado pela presença de todos, então, até a duas sextas-feiras. E estão todos convidados, em todo caso, para esse dia 21, na Rua França Pinto, 926, em Vila Mariana, metrô Ana Rosa. A partir das 3 da tarde.